001, transponder, 208, ao controle para o 6327. Correto, 6327, chama pronto para o estacionamento. Chamar, obrigado. Chanel 6321, pronto. Sofia 21. Chanel 6321, Brasília autorizado, nível 360, decola da pista no zero com primeira curva à direita. Subida Amor, após boa posição Elefa, intercepta o pêndulo 17 e segue conforme rota do plano. Aciona 5017, controle 120, pista 8. Brasília autorizado, 360, decola da 10, curva direita, árvore, Elefa, pêndulo 17, aciona 5017, 208, controle do Oxenã 21, na ponte 8. Correto, 6321, chama pronto para o estacionamento. Chamará no estacionamento, 321. Escuta, azul 44. Passagem da aeronave da Gol, tem condições de voar imediato, 6327. 6327, mantenha o ponto espera e aguarde, informe que a Embraer da Azul já se encontrou na cadeira de teste. 2009, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterno 133, décima 1, 95. 125, 1395, bom trabalho. Reverso. Gol 1097, táxi Alfa, GGS, portão 09. Alfa, GGS, 09. Exato. É 6227 ali, mantém a cabeceira no zero. Ali mantém a cabeceira no zero, Azul 4462, solo 24, libere primeira direita, solo Salvador, 1211. Primeira direita, solo 211. Zona 54, desce para 3 no 10, altímetro 0116, livre da restrição vertical intacta, reduz a velocidade 230 mais. 3 no 10, 0116, livre da restrição intacta, tem 930 mais, tem 3154. Uma posição 4143. O chão é 6227, utilizado decolagem pistola 0, vento 1 no 70 graus, 629. Já decolagem 6227. Chamada 327, contato radar na decolagem, subvia saída da aerotransição coral para o nível de voo 340. Ael Coral 240, qual o motivo da restrição? Professor, autorizado nível de tração sol. 6227, como autorizado nível 360, nosso destino é o Galeão. Estou confirmando sua matrícula é Oxamé 6227. Afirmativo. Nosso transponder autorizado havia sido 5065. Código transponder estacionado 5565. Oxamé 6227, deve mudar o transponder então de 5001 para 5565. Correto, na decolagem está acionado 5065. Qual é a certeza dessa confusão entre 6327 e 6227? Por gentileza, acione o código transponder 5565. Ele já está acionado, senhor. Qual a prova de lume, o 6227? Aguarde a coordenação com o centro Recife, acione 6227. Agora sim, contato radar. 4 milhas sul de Salvador. Sua para o meu voo 360. Estimativo, pode voar lenda então, que é a sua jurisdição? Autorizado direto lenda. É. Pode descer 2000, OTAN 3154. Ok, OTAN 3154 está autorizado a final do procedimento aéreo elétrico feito chama 0, desce para 2110, altímetro 0,1. Segue traço na aproximação 8 milhas, pode ser 3785. 2000. 5.016, tá indo pra mínima, tá 3154. Pela 62, 27 está autorizado, voa direto, Pirume. Muito obrigado, voando em 1627. Autorizado, voa no 620. Voa no 620, agora torre 118. Decimal 95. 1-1-8-9-5-6-0. Boa tarde, 1-6-2-0. Gol 1-6-2-0. Continue a aproximação, aguarde a utilização esposa, ajuste ao time, entrou no 0-6. Aguardando 0-6, vou revisar. Salvador, Globo 966, Centro Notícias, informação Quebec, autorização Campina Grande. Globo 966, informação Quebec, confere. Campina Grande autorizado, nível 370, decola na pista 10, com primeira curva à esquerda, na subida curva, transição de par, recebe a peso 10, e segue conforme a rota do plano. Aciona 5016, controle 120, decimal 8. 370 autorizado, aperto o 10, decola da pista 10, curva à esquerda, pouca transição de par. O código transponder 5016, controle de saída 120, decimal 8. Seja mesmo correto, Gol 1966, chama pronto, no estacionamento em meia dúzia. Chama. Chama 3154, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, gente. Torre Salvador, boa tarde, então 3154. Torre 3154, continue a aproximação, aguardando pista livre, ajuste o altímetro no 0-6. Aguardando com 86, então 3154. Gol 1620, sala 34, libere primeira direita, chame o Paulo Salvador em 121, decimal 1. Direita 21, 620. 125 decima 1, alterne 133 decima 9, 5 segundos. Afirmativo 251, 133, 95. 4. Estacionamento na posição 612, igual no 9166. 2, 3, 5, boa tarde, qualquer vez. 3, 2, 3, 5, boa tarde. Acendo a identificação do CZ, chegada a bom para o nível de voo 050. Ajuste a linha 3-0 no meio. Dia bom, CZ, 3, 2, 3. Principal em Lindo, ponto de espera, estou junto no 8-8-9-5, ajuste no 0 no meio. 16-8-9-14, dia parte de 6-6, vamos trabalhar com a próxima. Gol no 6-2-0, reautorizar, levando para Juliette, reposta no 8-6-Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, gol no 6-2-0. Boa tarde, acendo a identificação, terça via chegada a Mário para o nível de voo 060, ajuste altímetro 0016. A possibilidade de voar táxi, já está no sabadão, que faz? Então 3192, já presente, foi direto Duna, desceu para 317, altímetro 0016. 0, você faz o menor da Avianca prosseguindo para a ponte de espera, após ingresso de Juliette para o 04. Dando passagem Avianca, pode Juliette, portão 05. Juliette, 5. Oi, Salvador, boa tarde, Sané 63, 21, na sua escuta, no ponto de espera da 0, pronto. Paulo Salvador, boa tarde. 6327, livre puxa, na moto no 3, chama táxi. Puxa, Confirma a aeronave de Motão. Uniforme Tango Charlie, São Paulo, Congonhas autorizado, nível 400, decola da 17 com curva direita na subida da El, Leda, Motiva. E Motiva intercepta pêndulo no 0 até Cubase e após o pêndulo 1,6 e segue conforme a rota do plano. Código transponder 5033, controle 120, decimal 8. Então, Thiago, o pejamento correto para acionamento de táxi de colagem agora com a torre de 1,8, decimal 9,5, ajuste de altura, fino 0,6. O Genemia 321 decolou ao 4,2, controle Salvador, 9,0, decimal 8. 2,08, Genemia 321, boa. Tá de espera, corriu no 95, ajuste no 0,6. Atende, pode ser 8,95, obrigado, boa noite. Salvador, Oceania 6321, na sua escuta, passando a 2000. Oceania 321, contato, radar na decolagem, tudo a VFLA por transição elétrica para o nosso voo 360. Árvore Alfa 360. Charlie, quando nós entramos para a aérea, reporta finalizando o giro. Ok, positivo. Então, se vai a Alepa, na presença direta, já não é minha 321? Autoriza a direta, Alepa, para chamar minha 321. Obrigado. Oxalana 321, autorizado, direto elétrico. Afirmativo, leva na pronta, obrigado. Então 3835, desça para 4 mil pés, altímetro 1,06, reduz a velocidade 2309. Reduzindo 230, 4000, 1016, 3835. Abaixagem, Globo 966, ponto para pronto. Pulo 966, autoridade aliás, decolagem, soma 0, vento 180 graus, meia dúzia, não. Segura, decolagem, soma 0, Golo 966. A bordo, 2 horas, 55 de autonomia, alterna, saudante. Chanel 6327, livre táxi, parte principal em Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95. Ajuste, 10 no meio. Vai vir a parte em Índia, quando pode esperar 1895, decimal 10 no meio, Chanel 6327. O Xanana 321, tráfego 10 horas, 2,5 milhas, rumo ao nordeste, passando o voo 075 para 310, 2320. Grato pela informação, tem o meu nome Chiquete, 6321. Então, 3192, tráfego 2 horas, 2, 3 milhas, rumo Whisky. Passando nível de voo 060, em ascensão nível de voo 360, arco-íris 318. Eu ativo o monitor, esquece, 3192. 3192, faz com a tarefa. Então, 3192, está autorizado a sinal de suprimento ILS, que foi no 0, que separa 2-1-10, altura 1-0 no meio, reporte estabilizado. Eu ativo o monitor, muito obrigado. Após pelo forte, eu no meu pé. Coleira com controle para atender a 0070. 0170, 0170. 1966, decolou ao 46, controle de salvador no 20, 208. Salvador, boa tarde, Golo 966, decolou. Golo 966, boa tarde, contato com a Tarnada da Colar, sobre a via saída da Puca, transição Zipar para o nível de voo 370. 370, Puca, Zipuca, transição Zipar, Golo 7, autorizado, alinhar e decolar de Piscina 0, vento 80 graus, meia dúzia nós. Aí decola Piscina 0, meia 3835, você separa 3 no pé, altimetro no 0 no meio, livre da restrição vertical em pelo. Livre da restrição, descendo direto para 3000, está autorizado? Autorizado, você para 3 no pé. Autorizado, você quer? Agora a autorização vai final para o procedimento do LF que o senhor está em 323. Sim, aguarda. Samuel, até o Juliette Serra, controle Salvador. Samuel, até o Juliette Serra, mantém com as regiões. Altimetro 1-0 no meia, sendo enquanto transporte 0-1 no meia 2. Aguarda transferência para todos. Autorizado pelo Centro Recife, está presente o adreto Campina Grande. Muito obrigado pelo presente Campina Grande, chegou 966. Oxalé 321, chama agora o Centro Recife, 126.0, alterne 128, decimal 8. 260.28, grato, 321, Oxalé. Salvador, 120, decimal 8. 1208, grato, Xanema 327. Quero dessa para 3 em 10, altimetro 1-0-1-6, vai ser o traço na aproximação, 7 milhas, ponto 320. Vinte do traço, descendo 2000, autoridade de S, 320. Então, 3192, completa final, chama agora a torre 1-1-8, décima 9-5, repouso. Claro, até amanhã, se eu estiver. Controle, o CNM 327, decolado, transfere. CNM 327, contato com a radar na decolagem, segura via CLD, transição coral, para o número de voo 240. Sim, transição, vai da Elza, seu coral, limitar 9240, CNM 327. 28, questão 3192, cordial. Boa tarde, câmbio. Questão 3192, boa tarde. Tráfego acessado, autorizado com o pico 0, vento 190 graus, 6219. Ajuste altímetro no 0 no meio. E ativo no 0 no meio, de pouso no 0, questão 3192. Papai, uniforme Tango Charlie, livre acionamento, reporte quando pronto, tá? Tem, já tem informação do PUB? Eu vou para o meu hotel Juliette Serra. Pega 327, apresenta autorizado, vou direto o Coral. Direto Coral, da presente, decido se possível coordenação para o nível 200 como final, Chanel 37. Certo, aguardo. O Chanel 37 está autorizado no nível 200. 200, graças a Chanel 37. Chama 3835. Chama agora a torre 1-1-8, décima 9-5, tá bom? 9-5, obrigado. Torre Salvador, trama 3835, boa tarde, 2 milhas do Índia, Serra. 3835, chama aproximação número 2 para pouso, ajuste altímetro no 0 no meio. Enter. Chamar agora o centro Recife 126-85, alterne 125-45. 265-2545, obrigado, boa noite. Bom, bom. Salvador, 6355, boa. Chanel 6355, boa tarde, prefiro. Boa, cliente da Quebec, autorização, Guarulhos. 360. Comissão Quebec confere, Guarulhos autorizado nível 360, decola da pista no zero com curva direita na subida da El, Leda, Motiva. Intercepta pista no 10 até Tango, Bravo, Eco, Tomaté e após conforme rota do plano. Aciona 5040, controle 120, destino 8. Papá Romeu, hotel Juliette Serra, reporte quando a vertical do farol de Itapuã, ajuste altímetro no 0 no meio. No 0 no meio, reportar na vertical do farol de Itapuã, hotel Juliette Serra. Correto, chama pronto, puxa acionamento, remoto no 4. Vai chamar 6355. Salvador, boa, 103. Qual é o nome dele, meu? Trans 3, zona 92, Alfa Juliette, estação 01. Alfa Juliette para o ONU, Trans 3, zona 92. Sua direita, um helicóptero 510, um Alfa Sierra 65, não interfere com o pulso. Eita. Papá, o meu hotel Juliette Sierra, para informação final para o Sono 0, um Airbus da TAM, reporte com o visual com o mesmo. O hotel Juliette Sierra está visual para a TAM. Papai, o meu hotel Juliette Serra autorizado, cruzamento da final da 1-0, retaguarda do Airbus da TAM, reporte girando base, pista no 7. Autorizado, cruzamento da 1-0, na retaguarda do TAM, reportará a base da 1-7, hotel Juliette Serra. Gente, para passar o Whisky Lima F, confirme sua vez. CAPOB 04, Papa Tango Whisky Lima Eco, livre ascensão no nível 105, retorno para o lançamento. Ajuste ao altímetro em Salvador, 10016. Corre o Hotel Juliette Serra para girar a base São Lucete. Hotel Juliette Serra, autorizado com o Pico 97, vento 200 graus, 071. Autorizado, pouso na 17 do Hotel Juliette Serra, já baixado a gravada. Hotel 3835, Paulo 56, Paulo Salvador, no 21, décima 1. 218, Santos, 319, Santos, 3835. Hotel 3835, Paulo 121, décima 10. 21, 10, Santos, 3835. Salvador, onde está a tarde, Santos, 3835. Então, 3835, boa tarde, Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão é o 08, Santos, 3835. Prossiga para a torre. Terno, terno 133, decimal 95. Atendo esse lima, é confirmado que tudo está passando? Teve o contato rodar com o seu tráfego. Vou deixar a informação nele, mandou alto no nosso chá. Salve Salvador, o Índio Oscar Chaves. Tio Oscar Chaves, por fim? Hoje a Oscar Chaves informa que acabou o teste dos motores aqui no terminal de carga. Teste do fim do giro de motor, o Índio Oscar Chaves, frequência livre, boa tarde. Salvador, é o Rio Índio Oscar Charlie. Prossiga novamente, Índio Oscar Charlie. Qual autorização para a nave? A cabeceira 28 é com vocês, que autorizam? Afirmativo. Confirma, vai ser necessário o ingresso na pista ou está na área de giro da Golf? Na área de giro da Golf. Quanto tempo vai permanecer? 40 minutos no máximo. A gente reporta quando pronto para iniciar o táxi até a Golfo. Já estamos prontos. A gente está autorizando o início de táxi, reporta na Quebec, corrigindo na Silo, para ingresso na Alfa. Eu vou prosseguir. 18, corrigindo no 097, para confins, estamos atrasados 360. Copia o 36, guarda a coordenação 38. No 097, confins autorizado 360, na cola da 10, com a direita, na Arbor, após voo elétrico. Interceptei elétrico, presumo 21, sem conforme rota. Aciona 5041, controle no 20, décima 8. 5190, 97, chama pronto, chama no meio. Petrolina autorizado nível 340, de uniformes 120, decola da pista 10 com primeira curva esquerda na subida Momo, transição Nenim, aciona 5051, controle 120, sétima 8. Alpha, forward approach. Okay, descend to set level 050 via bomb arrival, 1016. Chegada armada para o nível de voo 050, ajuste a altimetrão 0 no meio. SV Amado 050. 0901 Milha Caprici, Jorge. Como a próxima aqui abreviar a etapa? Aguardo. Aguardo, obrigado. Delta 3676 autorizado, está presente lá direto ITAP. Desça para 3100, altimetro no 06. ITAP direto agora 3100, 0016, agradeço muito. 3700 da TAM. TAM TAM CHANI. Salvador, boa tarde, papá, papá, NPAM TAM CHANI. Decolar para o Papai, uniforme tem o Charlie, contato na tarde da decolagem, tudo a via aérea da El, transição Motiva, para o nível de voo 400. Via da El, Motiva, subindo para o 400, uniforme tem o Charlie. Guarulhos autorizando, 320I, decola da 10 com curva direita, na da Eole da Motivo, intercepta pêndulo 10, segue conforme rota. Aciona 5006, controle 120, decimal 8. Cruzado Guarulhos, nível 320, decola da pista 10, curva direita, pointer da Eole da Motivo, intercepta pêndulo 10, rota conforme, transponder 5006, controle Salvador 208, na 3155. Correto, 3155, chama pronto para o estacionamento, por favor. Chama pronto, obrigado. Para o estacionamento, vou esperar 635. Confirmo 6355, chama puxa. Afirmo 6355. Livre, chama táxi. Chama táxi. Tango Whisky Kilo decolou 09, curva à esquerda, efetue o cruzamento do campo e aguarde transferência de comunicações. Natural cruzamento e aguardar a transferência de comunicações. É o esquerdo. Com 1097, número 2 setor, aguarda puxa. Quilo Zulu, acione 0127 no transponder. Está acionado, cara. 0127. Confirme sua posição no momento. Não tenho tráfego no visual. Está fazendo, tá. Próximo ali, o cruzamento aqui na cabeceira 28. Gente, avistei o Whisky Quilo Zulu. Esse é o fiscal de ETAP, o TAM 3076. Livre da restrição vertical, 3076. Salvador, Índia, Oscar Charlie, no ponto de espera da Golf, Saquebec. 021 Alpha, reduce speed 230 knots. Collective FSL 02 Alpha. Autorizada Alfa, reporta Arena Golf. 120.8. Flor de Salvador, boa tarde, Papatango Esquilo Zulu. Papatango Esquilo Zulu, controle Salvador, boa tarde. Subiu central até o 075, prosseguindo pela linha do litoral. Papatango Esquilo Zulu, faça check seu transponder, estando pai, normal. Aí vão receber informação nem do modo alto, nem do modo chato. 135.1, ponto de espera 2195, ajuste no 06. 125.1, 93.3.95. 125.1, 93.3.95, boa tarde. Juliette Romeu, tem, reporte quando no término. Agora o transponder do Esquilo Zulu. Papatango Esquilo Zulu, ainda negativa informação do seu modo alfa, nem o modo Charlie. Faça o cheque do seu transponder. A gente é receptor de terno, né? Que é o modo. Agora. Vou dar uma identificação dessa via chegada a mar para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 016. A Papango Esquilo Zulu ainda é negativo, modo alto, Charlie, confia. Aqui novamente em relação a essa 241-166, autorizado a direita CAP. Papatango Esquilo Zulu, controle? Ah, desculpa. Aliás, para manutenção, não recebo modo alto nem o Charlie ainda. Matheus, posso tentar defender até 3.500, tá? Naquele sete na linha do litoral? Tem a alterância do transfone negativa. Regresse via corredor interlado, reporte visual com o céu. Aguarda no barco, assunto mesmo, passagem aguarda, autorizado, puxo no 07. Salvador, boa tarde, jogou 1620, informação Quebec, autorização Recife. 1620 para Recife, aguarda o 104, prepara a subida PUC, tradução Aracaju. Aguardo, obrigado. Ajuste no área 355, autorizado a linhar decolagem, sono 0, vento 2, 0 grau, 059. Passo livre, puxa, levante. Aporto grau 021 Alpha, descend to 2000 feet. Aporto 0106. Zero, 3000 feet, altimeter 1016, for Portugal 021. Air Portugal 021 Alpha, vector for Spain, maintain head 215, limited localized course. Cost 3 maintaining head 215, limited localized course. Papatango, Isco, Lima Eco, autorizado lançamento, reporte livrando nível de voo 035. Controle 120.8. Autorizado nível 370 para Recife, rota conforme o plano, decola da pista 0, primeira curva esquerda. Perfil da POCA, transição Aracaju, transponder 5062 e o controle 1208, voo 1620. Correto, no 620, chama pronto, puxa o no 04. Ciente no 620. Ciente. Puxa 6355, decolou o 08, controle Salvador no 20.8. 208, boa, 6355. Certo. Tráfego agora posição de 2:10, 9 milhas, rumo o leste. Passando 4 no pé para 3 no pé, é 2330. Certo. E 5 graus para a esquerda, já está na folha do radar. Controle Salvador, boa tarde, Xenéia 6355. Xenéia 6355, contato radar na decolagem. Tu fala no voo 360 VZKL, transição Módima. É o Módima 360, Xenéia 6355. 3 Approach da Elda, presente? Autorizado direto Lida, Xenéia 6355. Direto Lida, 6355. Portugal 021, Alpha reduce speed 180 map and standby left vectoring for intercept localizer class. Copy, reduce speed 180 map, standing by for left and rail.